desculpa, bebê. Hoje eu nem vou te ver. Tenho que partir, fazer o dinheiro correr. Cê sabe que nunca foi fácil ser MC. Mesmo assim vou tentar te encontrar. Quando acabar isso aqui, no teu ouvido rimar, fazer teu corpo arrepiar. Quando tu fumo fininho pra relaxar, fazer do sentar. Devagarinho excitar o pretinho, vem pra cá. Do meu lado se deitar, essa noite não vai ter fim. Fica comigo sem saber se estou contigo. Impossível pensar ser seu amigo. Teu corpo esquenta, eu nunca esfri. Esquece tudo em volta, se joga no perigo. Amor, quero você sem caô. Inspiração pro meu flow. Ando na cama é show. Marisia de saquá. Sem horário pra acordar. Tô lá com acariciar. As zonas do mar gritam ruim. Ela roja no parto pra fugir do parto. Fecho essa porta sem cuspir no prato. Cachorro do mato, vou dar minha volta. Tenho minha armadilha, quero só ver ele. Mas eu perco a hora e sonho no abstrato. Quem não corre cansa de tão descansado. Gata, eu tô indo embora pra ficar despreocupado. Pouco tempo sobra e você tem reclamado. É chato, mas eu sei o que fazer. Não sei se vai entender, é brabo. Não tô aqui de rolé, cada um proceder. Eu sou desse jeito e ninguém me muda. Eu volto a vez, mas não se iluda. Eu mato no peito e tu me perturba. Me perco no meio, lembro dessa bunda. De segunda a segunda eu me lembro que ela pode me dar. Danada, ela é a única que sabe que alguma hora eu vou voltar. Talvez seja com esperança, lembrança da trança. Cordou vizinhança, fizemos lambança naquela elegância. Why vou ter que ralar? Cola pra cá, sei que cê gosta do flow do vendedor de amendoim. Perto essas pontas que a gente conversa e acaba essa porra, não dá mais pra mim. Você jogou meu celular no vaso, queimou minha camisa e um boné maneirinho. Filha da puta, contigo não casa, acabou o teu prazo, ralei de cantinho. Rola ventinho, fui São Gonçalo, trombei com Pelé de chinelo. Bebemos com galo, fumamos cigarro do filtro amarelo e do green. Só do gordinho, se eu te falar que eu não paro enquanto eu não canto que eu quero, mas baby, não esquece de mim. Tu quer ver Rodrigo Faro, mas pra ser sincero, sou um engenheiro do Havaí. Bora pra ali, enquanto eu converso contigo, vejo o filme do Bruce Lee. Fez Stanley, tá do gibi, tu é vida louca, vê se me seguir. Liguei pro Haiti, cadê carne que eu não vi? Pro Tang, cancela a vida, DJ Natan de bandit. Solta o Garrett, ha, bitch. Eu tô indo embora, não aguento mais. Tamo tão distante. Vou dormir na rua, sob a luz da lua. Nada é como antes, baby, nada é como antes. Tô indo embora, não aguento mais. Tamo tão distantes. Vou dormir na rua, sobre a luz da lua, baby. Nada é como antes, baby, nada é como antes.